nasci com um objetivo. Dá orgulho pros meus coroas que sempre trabalharam pra me ter uma vida boa. Vida boa, não tô falando só de bens materiais. Falo de amor, de valor, de calor e de paz espiritual. Eu sempre tive a boa educação, pesaroso até pra jogar o lixo no chão. Os palavrões eu te explico, só se olha em volta que você vai perceber o porquê de tanta revolta. Polícia sobe da tapa, bandido desce da doce. Te pergunto que os pivetinhos seguiriam hoje. Não tô dando desculpa porque isso não justifica, mas polícia, comem bom aqui ninguém classifica. Quanto ódio massifica, faço das rimas meu escudo. Não vim pra virar bandido, muito menos PM barrigudo. Vim pra fazer de cada som um registro, pra ficar na memória mesmo depois que eu não tiver mais vivo. Vitória, quer contar a glória, fazer história pra ficar na memória. Mas tem que ser na pureza, irmão. Mas tem que ser na pureza. Todos buscam vitória, quer cantar a glória, fazer história pra ficar na memória. Mas tem que ser na pureza, irmão. Quem me vê passando na rua, tranquilo, pique monge. Não tô na lua, mas o meu pensamento tá longe. A cada passo que eu dou, formulando uma rima, aproveito a essência que proporciona a esquina. Não sou marrento, não. Pergunta pros irmão. Nego confunde antipatia com concentração. Pode molhar mal encarado, que aí não pega nada. Eu não tenho um corpo fechado, eu tenho a minha fé dobrada. E a cada dia que passa é uma lição. Sabota começou, pra nós dar continuação na missão. Deu de vivo com geral que eu quero, me entrego de coração à procura do meu verso mais sincero. Não me arrependo de nada que eu digo. Temática, favela, família, verdade, respeito, amigos. Porque todo mundo quer ser eterno e a minha eterdade eu deixo nas folhas do meu caderno. Vitória, quer contar a glória, fazer história pra ficar na memória. Mas tem que ser na pureza, irmão. Mas tem que ser na pureza. Todos buscam vitória, quer cantar a glória, fazer.